sambar, que a felicidade a gente vai celebrar. Quando eu te vejo, o mundo ganha cor, teu sorriso acende o meu calor. No teu abraço eu quero ficar, é contigo que eu vou dançar. E a cada passo o coração dispara, ah, o amor nos guia, não para. Ao seu lado encontro a felicidade, com você o mundo fica mais bonito. É amor, é verdade, é simplicidade, é nosso sonho dançante infinito. Teu jeito me contagia, me faz sorrir, com você a vida só quer prosseguir. E se o dia fica cinza, vem comigo dançar, dançar, que o nosso amor vai iluminar. E a cada passo o coração dispara, não nos guia do que eu vou dançar. E a cada passo meu coração dispara, ah, o amor nos guia, não para. Ao seu lado encontro a felicidade, com você o mundo fica mais bonito. É amor, é verdade, é simplicidade, é nosso sonho dançante infinito. Vem sambar comigo, vem celebrar, que ao teu lado eu só sei amar. Eu cedei de quanto dia ao céu sobri, quando se a vida só ficou sem seguir. Estou em ti, eu sou que é, se vai me comigo, eu possa empossar, de o nosso amor vai iluminar. Acha o ar, e quer doar por isso gás, com você, ninguém se faz mais gemido. É o amor, é pegar, é simplicidade, é nosso sonho, você te vem. FSX Sistema e Amor!